Mal tenta, malvada, brava na ponta da pica e não para. Tenta, malvada, brava na ponta da pica e não para. Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar. Vai sentando, rebolando. Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar. Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar. Vai piranha sobe, vai piranha desce, rajada de xereca pros cara que é o 5-7. Vai piranha sobe, vai piranha desce, rajada de xereca pros cara que é o 5-7. O Natan tá estressado, tá com ódio na piroca. Vou ficar de 4 em sequência de fumes. Soca essa piroca. Soca essa piroca. Soca essa piroca. Dou bucetada na tua cara. Depois de perna aberta, vem me dar surra de vara. Dou bucetada na tua cara. Depois de joelho, tu vai gozar na minha cara. Depois de joelho, Natan goza na minha cara. DJ Natan, faixa preta da putaria. É o 01 de BH, não tem jeito, não tem caô. Só tentar, se tentar vai ficar fudidão, hein. Qual foi, DJ Natan? Lança suas pedradas, ô, não tem essa de mancada, não. Quando o PH chega, nós no YouTube fudeu.